gravado no peito de quem ama e chora e refaz a história de uma vida outra vez. Jesus, tantas vezes eu tentei recolher os pedaços de uma vida ferida. E como um lindo cristal que cai, tive sonhos quebrados, espalhados no chão. Mas eu te encontrei, minha vida se refez. Versos escrevi pra tentar te falar do meu amor. Mas o que sinto não dá pra dizer. Jesus é maior que eu. Tua palavra escrevi aqui, Senhor, bem no meu coração, pra não esquecer que a vida não vale a pena sem você. Pra não esquecer.